Comando Poder de Espera, da 10, pronto. 5415, autorizado a alinhar e decolar 10, vento 140 graus, 6 dos 19. A linha decola, 5415. Mike, Juliette, Romeu, chame Torre, 1-1-8, próxima meia. 18-6, vai chamar a Torre, Romeu. Torre, papapá, Mike, Juliette, Romeu. Mike, Juliette e Romeu da presente, autorizado de imediato o cruzamento da final da 1-0, o senhor prossegue direto para o passe 4? Passe da Bata. Ok, da Bata então, prossegue direto para a Bata, me chame já no solo controlado, informa o vento 140 graus, 8 nós, Mike, Juliette e Romeu. Ok, da presente, está autorizado curvar à esquerda e agilizar o cruzamento da final da 1-0, está autorizado. Se portará no solo controlado da Bata, Mike Juliette Romeu. Afirmativo, direto para a Bata, por gentileza. Direto para a Bata, Mike Juliette Romeu. Quatro no 5, decolou 08, no controle, 120 decimal 8. 120 decimal 8, 54 no 5. 1273, vista para 2000 pés, que é legal no 096, autorizada final e aí é sexy, é possibilizado no localizador. 2016, autorizado X-Ray, é repartido estabilizado na final. 1273. Mike, ele vai te na escuta? Cinco, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 140, já tem condições de voar direto coral? Afirmo, tem condições de voar direto coral, ascensão 140. Certo, direto coral. Objeto 6720, suba restrito para nível de voo 300. Restrito 300, 6730. Objeto 6720, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1. Alternando 133.25. 25133.25, meia sete zero. Salvador, TAM 3897, está pronto para pushback e acionamento. São 5 livres, chame táxi. Bora. Gente, Romeu Alzano 2, frequência livre, boa noite. Estou estabilizando o sinal em ALS. 1273, completa a aproximação de minha torre. 1-1-1, aproximação minha. 86. Salvador, Gol 601. Autorização Galeão, ciente da zona Zonha. 601, autorizado Galeão. Nível de voo. Só aguarde um minutinho pra eu te pagar a cópia. Acho que tem um probleminha aqui. Já te pago a cópia. Estou agora. 601. Salvador, 1273, para solicitar no baixo retrovão. 1273, livre pouso no 0, vento 140079. Livre pouso, pista 10, gol 1273. Salvador, TAM 3897, pronto para o táxi, com 132 pax a bordo, com 4,5 de autonomia alternando o Galeão. Patim de Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Patim de Alfa, 386, ponto de espera, 3897. Sim, pronto, cópia. Cópia, mano. Autorizado Galeão 360, via Pêzulo 10. Subida da AEL, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem. 5043 é o código, 1208 é o controle. Autorizado 360, na AEL, Leda, Bridge, pela Pêzulo 10. 5043, 1208, controle pro gol, 1601. Copiou? Correto, já puxa o sinal. Bora, puxa o sinal mesmo. Dona Zero Proc, tá 3297. Ali mantém, tá 3897. Ali mantém, 3297. No 273, sala 18 direita, 1209. 1209. São 3897, vento no 30090. Vento livre decolagem 10. Vento livre decolagem 10, 3297. Alfa Juliette, cruz 03, do 1273. Mari, Deus, Satanindo de voo 050, Senegal, agora no meia. São 3897, decolou os 20, controle 1208. 1208, muito obrigado. Boa noite, bom serviço. Controle Salvador, boa noite, é o SAM 3897. SAM 3897, contato, radar decolagem, suba até nível de voo 340. Após 2000, vai ser autorizado, vai direto Leda, após Leda Bridge. Ok, Leda, Leda Bridge, SAM 3897, obrigado. noite, do 16612. 1-6-2, acione identificação, autorizada a chegada à mar e desça o TNB de voo 060, que negava 0-6. 060, que nega 1-0-6, voo 1-6-1-6. TRIP-545 está 1.4 milhas para Coral, serviço radar terminado, mantenha nível de voo 1.40 e chame controle de frequência 1.20.1. Para controle de 1.20.1.45. Então, 3897, chame centro Recife, frequência 1.25.1, alternando 1.33.25. Ok, 1.25.1 agora Recife, muito obrigado, boa noite, bom serviço. Boa noite. Ancona, Viana 2, decimal 3 mil pés, que é legal, 0, 1, 6. 3 mil, 0, 1, 6, gol, 1, 2. Para o táxi com 148 a bordo, 3 horas e 40 minutos, retornamos Campinas. Qual alternado? Campinas. Ciente, Índia Alfa, ponto de espera chama torre 186. E no ponto de espera, vai chamar 186 pela Índia e Alfa, 601, inteligência dos namorados. Boa noite, Rio, 5976. Rio 5973, acendo identificação, autorizado a chegada a mar e Deus até nível de voo 050, que é na gama 096. 050 com 1016, informa que perdeu com o seu consenso, ok? Tá bom, 5973. 73. Nome estado, livre pouso, pistão no zero, vento no 40 graus, 10 nós. Livre pouso, 10, 736. Salvador Gol 1601, tá pronto no ponto de espera. Tá 10. Mapeado Gol, mantenha o ponto de espera e aguarde. Vai manter aguardar. 801, 601 da Gol.